Apolo chegou! Quem, pai? Apolo, o herói das guerras de Sargasso. Sebastião, nós vamos festejar a chegada de Apolo. Ora, mas é claro que sim, Vossa Majestade. Eu vou preparar um discurso de boas-vindas. Eu estava a pensar noutra coisa. Um desfile? Nós demos Apolo nas aulas de história. Apolo é um dos nossos maiores heróis. Foi o melhor guerreiro que tive, muito antes de tu e as tuas irmãs terem nascido. Os polvorosas, que vivem para além do Mar dos Sargassos, tentaram expulsar-nos da nossa Atlântica. Expulsem-nos do nosso mar! Os polvorosas queriam a nossa terra, queriam destruir a nossa cultura. Cuidado! Eles têm aí um tridente! Eles conseguiram arranjar um tridente tão poderoso como o meu. Mas Apolo foi mais esperto. Escondeu-se por entre as algas, à espera de uma oportunidade. Vencemos a batalha e Apolo tornou-se um herói. Eu quero dar-lhe vivas! Viva Apolo! Viva Apolo! Porquê que Apolo partiu, papá? Para explorar os sete mares. É um explorador? Oh, e eu pensava que ele era só um herói. Olha, Apolo regressa. Está na hora de me vingar. Ei, onde é que o pessoal se meteu? E o que é que eu faço com o meu discurso de boas-vindas? E assim, depois de explorar os sete mares, fiquei com saudades da Atlântica. Bem-vindo a casa, Apolo. És o melhor entre os melhores. Sim, Majestade. Não há dia que passe sem que me lembrem dessa grande verdade. E é assim que deve ser. Amanhã vamos dar um banquete. Depois vamos erguer-te uma estátua na Praça Central. Depois... Sim, Majestade, mas agora eu tenho de ir andando. Para onde? Para uma nova aventura. Aventura? Eu quero encontrar Valhalla, o berço lendário dos grandes vikings. Valhalla? A terra dos heróis. Boa! Também podemos ir, papá. Tu sabes que eu não gosto que te metas em aventuras, Ariel. Mas não há problema, papá. Nós não vamos sozinhos. Vamos com o grande Apolo. É o melhor que eu já vi. Isso é verdade. E podiam aprender alguma coisa viajando com ele. Oh, bem, eu... Não há problema, pois não, Apolo. Não, mas... É que me fazias um grande favor se os pudesse levar contigo. Eu tenho muito gosto, Rei Tritão. Oh, obrigada, papá. Sim, obrigado, papá. Quer dizer, papazesa. Quer dizer, desculpe. Até breve, meu rei. Até breve, papá. Adeus, minha alteza. Vossa alteza. Até já. Adeus, bravos aventureiros. É com prazer e com imenso carinho que eu dou as boas-vindas ao grande Apolo, o herói do... Já se foi embora, Sebastião. Oh, Maria. Eu gosto do Apolo, mas ele não diz grande coisa. Os valentes são assim, são fortes e quase não falam. Mas não é um polvo. É uma planta gigante. Sim, não havia razão para ter medo. Areia lenta. Que coisa é esta? É como areia movediça, mas mais lenta. O que é que eu faço? Flounder, tenta puxar-nos. Não consigo! Eu não tenho força! Esta areia está-me a levar para o fundo! Flounder, cuidado! O quê? Ariel, era só uma planta, certo? Experimenta puxar um dos ramos! Depressa! Está bem! Aguenta, Apolo, nós ajudamos. Obrigado, amigos. Eu nunca vi tanta coragem. Então, Apolo, coisas destas devem acontecer sempre. É um herói como tu? Não me parece. Então tens de passar a andar mais com a gente. Mas seria melhor se vocês voltassem à Atlântica? Oh, não temos medo, Apolo. A lenda é bem conhecida. Apenas os bravos chegam a Valhalla. Nós só temos de atravessar as planícies do terror e enfrentar os túneis da fúria. Mal posso esperar. Oh, mas que coragem. Sim, mas parece que ele não se está a divertir nada. Apolo procura a terra dos heróis, hein? Ninguém regressa de Valhalla. Oh, isto vai ser demais. É impossível atravessar os túneis da fúria. Temos de voltar. Tu estás sempre a proteger-nos, Apolo. Nós conseguimos passar. Venham. Agora só tenho de levar os polvorosos a acreditar que Apolo não os aborrece mais. Oh, Valhalla, Oh, é linda! E encontrámo-la juntos. Não consigo mexer! Não te preocupes, Flounder. O Apollo tira-nos daqui. É! Muito bem. O que é que fazemos? Ariel, Flounder, eu não consigo mentir mais. Não sou o herói que vocês pensam. Quando os polvorosas atacaram, fiquei aterrorizado. Homens, ataque! Rastilhas! Escondi-me por entre as algas do mar dos sargaços. Fuja! Fuja! E depois fiquei preso. E bati no fundo. A vitória foi nossa. E eu tornei-me um herói. Só queria dizer-lhes que não merecia a fama, nem a glória, mas não tive coragem. Comecei a viajar para fugir de toda a gente. Eu não sou um explorador, nem um herói. Eu não vou conseguir salvar-nos. Temos algum plano B? Preparem-se, polvorosas! Vamos combater os Atlantes pela primeira vez em 4000 marés! Mas desta vez vamos vencer! Porque agora temos 8 tridentes mágicos! Mas não vão poder usar poderes mentais! Nem podem voar com eles como o Tritão consegue fazer! Desta vez vamos vencer! Porque temos mais armas! Espera! Então e o grande Apollo? Lembras-te da última vez? É claro que sim! Mas não te preocupes com o teu herói! Eu vi-o às portas de Valhalla! É uma gravação! E como é sabido, Valhalla tem uma das minhas entradas favoritas! Quem entra nela não volta a sair mais. Vocês estão desiludidos comigo, não é? Claro que não, Apollo. Ter medo é natural. Sim. Não há razão para teres vergonha. Isso não faz de ti um cobarde. Eu queria encontrar Valhalla para me perder na terra dos heróis. Eu não vos queria meter nesta situação. Ah, somos teus amigos, Apollo. Para o que der e vier. Uh-oh. E não é que veio mesmo, Ariel? Onde estão os intrusos? Na masmorra. Vamos atirá-los aos tubarões? Boa ideia. Eu quero atirar um deles. Não sejas ridículo, Snagnor. Xiu. Vamos atirá-los às barracudas? Sim. Oh, boa ideia. Muito boa. Calem-se. Nós não somos bárbaros. Xiu. Nós vamos pendurá-los sobre um poço de lava e derreter os seus corpos. Talvez assim aprendam a não perturbar Valhalla! Apollo? És mesmo tu? Tu conheces-me? Toda a gente conhece o grande Apollo! Quer dizer que já não vamos derreter ninguém? Eu vi as tuas estátuas, Apollo. E conheço a tua bravura. Tu és um herói aqui em Valhalla, a terra dos heróis. Então, estamos livres? Sim. Xiu. Mas só se matares o dragão dos mares. Parece que o dragão está bem disposto. Ah, isso é bom. Não, isso é mau. Quando está bem disposto a dar a comer. Isso é mau. Não, é bom. Ele diverte-se mais e nós também. Pensei que isto era a terra dos heróis. Os heróis nem sempre são o que parecem. Não! pulvorosas nadem! São nossos! Ao pôr do sol, a Atlântica será nossa! Ou melhor, minha! O que eu mais desejo é sentar a minha realeza no trono do nosso amigo Tritão. Mas primeiro é de esmagar o caranguejo tagarela que passa a vida ao pé do rei. Ouça lá isto, majestade. É com imensa modéstia que passo a anunciar. Eu sou o maior caranguejo do mundo. Mas esse discurso era para homenagear o Apolo, não era? Oh, sim! Oh! Pois era! Majestade, os pulvorosos estão a atacar! Oh! Lá vai o discurso outra vez! Nós temos de os enfrentar outra vez, Sebastião. E vamos vencer! Oh, esta foi boa. Ele está a ficar zangado. Eu também. Ele é mesmo um herói. Como é que ele é tão bravo? Se calhar é por causa da música. Eu acho que somos capazes. Só espero que o Apolo esteja bem. Foi nada emocionante. Atrás delas! ele ainda não se livrou de mim. Não. Eu hei de conquistar o reino do Tritão, ou não me chame Úrsula, Rainha da Atlântica. Soa-me muito bem. Ariel, tu salvaste-me. Ah, salvámos um ao outro nesta aventura. Sim, mas tu ajudaste-me. É que ao tomar conta de vocês encontrei a minha coragem. Bem, eu vou partir para uma nova aventura. E agora vou divertir-me. Vem cá! Vou-se embora outra vez.